ciel, c'est du soleil toute la journée. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Quatorze horas e 10 minutos. Boa tarde, bem-vindos para mais uma emissão de Janela Aberta. O meu nome é Carla Gamboa e eu vou estar lado a lado consigo até às 4:30 da tarde. Fique por aí. Pour rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Para começar bem este início de tarde, três de seguida, Black Velvet, de Alana Miles, Take My Breath Away, dos Berlin, e When Your Heart Is Weak, dos Cock Robin. Baby on a shoulder, the sun is setting low.

Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. 14:28. É assim então a primeira hora de Janela Aberta. Janela Aberta para o dia 22 de maio de 2021 e depois da manhã é feriado, o que significa que nós por aqui assim, os sortudos, os que podem, têm um fim de semana mais comprido do que é habitual. Você está na melhor sintonia do mundo, 96.2 FM. Como eu já disse anteriormente, o meu nome é Carla Gamboa. Eu vou estar consigo até às 4:30 da tarde, lado a lado, com muita, muita boa música para ouvir e gostar, e gostar, e gostar, e gostar. António Variações. Esta é a canção do engate. E que? E não é bom engate, não. Ai, que chatice. Fiquem connosco, daqui a pouco vamos falar sobre os signos e, sei lá, sobre mais coisas, sobre aquilo que nos apetecer. A nossa linha está aberta. Liga. Tu estás livre, eu estou livre. É uma noite de Joaquim, Rodrigues Ribeiro, ele que nasceu em 1944 e faleceu em 1984. Paz à sua alma e que saudades nós temos do nosso querido António Variações. A música por aqui não para, como é óbvio, é sempre a andar e sempre a dar-lhe. E quem se lembra desta? Você de certeza que se vai lembrar desta também. São os Grupo de Baile, recorda-se? Chamava-se, ou chama-se, Patchouli. Ai, o teu perfume Patchouli, cheiras tão bem dos sovacos, garina. Yeah. E boa disposição e o bom humor, você já sabe como é que é. Até às 4:30 da tarde, fique connosco, Rádio Arc-en-Ciel. 02-38-43-4800, linha aberta, venha falar connosco. Janela aberta. Seus autores. Percorre cidades, mares e montanhas em cada capítulo. Vamos virar a página com serenidade e esperança. Vamos ler Portugal. Visita Portugal. Arc-en-Ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Pronto, então esta é muito filhinha. Vamos lá ver como é que está o som. Mas vai direitinha, direitinha para Paris. Para o seu Bruno, o seu Bruno. Está quietinho, levas no filhinho. Levas o filhinho, agarinho, ou levas o filhinho. Agarinho, ou levas o filhinho. Agarinho, ou levas o filhinho. Agarinho, fica ladinho. Ou dá agarinho, ou levas o filhinho. Ou dá agarinho, ou levas o filhinho. Ou dá agarinho, ou levas o filhinho. Ou dá agarinho, ou levas o filhinho. Ou dá agarinho, ou levas o filhinho. Ou dá agarinho, fica ladinho. Ou dá agarinho, ou levas o filhinho. Já não quero mais comer, já estou farto de ir para a escola. Nunca gosto de correr e de andar a chutar bola. Não me visto mais calções, nem beber os que tenho. Não me dei um ringo, três, quando quer eu não saio. Cala essa boca, não digas isso, que é pecado. Olha teu pai e os seus, e é zangado. Não custa nada, eu sou bobo, sem pecado. Ou dá agarinho, ou levas o filho. Ou dá agarinho, ou levas o filho. Ou dá agarinho, ou levas o filho. Ou dá agarinho, ou levas o filho. Ou dá agarinho, e galadinho. Ou dá agarinho, ou levas o filho. Já estou farto de tirar a missa e de rezar para o nosso. E não gosto que o meu biguinho comendo que não gosto. Só me fiz bobo sério, só me quero modelar. Isso não dá-te a ser nem, mas eu tenho que calar. Cala essa boca, não digas isso, isso é pecado. Olha teu pai e os seus, fica zangado. Eu só por tudo, acho que tudo atrapalhado. Ou dá agarinho, ou levas o filho. Ou dá agarinho, ou levas o filho. Ou dá agarinho, ou levas o filho. Ou dá agarinho, ou levas o filho. Ou dá agarinho, fica ladinho. Ou dá agarinho, ou levas o filho. Ou dá agarinho, ou levas o filho. Ou dá agarinho, ou levas o filho. Ou dá agarinho, ou levas o filho. Ou dá agarinho, ou levas o filho. Ou dá agarinho, fica ladinho. Ou dá agarinho, ou levas o filho. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Até o nem eu, mas és tão cruel, tão cruel, tão cruel. Ah, que vida! Depois do Zanapá 2000 com as Cruel. Ah, chutes, só podia. Chutes e pontapés. Esta é a versão ao vivo dos Contentores. Bora lá! C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, free.

de passearmos na prancha na mão, saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão, e ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol. Patrocinado por uma bebida qual é querer. Eu gosto é do verão, de passearmos de prancha na mão, saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão, e ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol. Patrocinado por uma bebida qual é querer. Patrocinado por uma bebida qual é querer. Patrocinado por uma bebida qual é querer. Qual é querer. Eu sei qual é que era a bebida qual é querer que me apetecia agora mesmo, agorinha, assim como quem não quer a coisa. Pronto, não interessa, isso agora também não interessa nada, pronto. Estava aqui sim ao telefone, estava a conversa com o Lourenço. O Lourenço que está connosco todas as sextas-feiras e que faz aquele programa muito giro que se chama O Fim de Semana à Porta, que já está a contar com o pessoal todo o fim de semana, não é? Que assim com a janela aberta, com a pausa musical da Sílvia, com o Portugal no coração da nossa Cristina. Pois, epá, isto é assim... É o fim de semana à porta, não é? E estávamos a conversar e então eu convidei o Lourenço para vir até aqui assim dar uma ajudinha a fazer o programa de sábado que vem, próxima janela aberta, e ele disse-me que sim, vejam bem, portanto preparem-se porque sábado que vem vão estar aqui assim com dois animadores. Espero que a Cristina não se zangue. Oh, Cristina, se não puder ser, diz-me qualquer coisa, está bem? Se eu me esticar... corta-me os elásticos, dá-me nozinhos nos elásticos para ver se eles não ficam muito curtos. Hoje é dia 22 de maio e este é o 142º dia do ano no calendário gregoriano. E faltam exatamente 223 dias para acabar o ano de 2021. Portanto, significa que faltam 219 dias para Natal, hein? E depois vamos todos cantar aquela cantiga de gira. É Natal e... É Natal... Não era. Está bem, pronto. Ai, sei lá, podia-me ter dado para pior. Vocês também. We'll be right back. são 15 horas exatamente. Não se perca nas horas, por favor. Não se perca no tempo, está bem? Ah, por falar em tempo. chamavam-se Heróis do Mar. Dá saudades estes grupos assim. Isto são cenas de minha infância, sei lá. Ui! Já não se faz música assim. Isto era muito à frente. Era muito à frente. Opa! 15 horas e 10 minutos e vamos começar a falar aqui assim um pouquinho dos signos do zodíaco. É até porque eu sei que a minha colega Glória, ela já está também à espera. É a Glória, a Cátia também já está à espera, que também já me telefonou, a nossa ouvinte Cátia, a dizer, então mas como é que é os signos? Então os signos, calma minha gente, são 2 horas e está tempo para tudo. Até às 4:30 da tarde não nos dou a cabeça, meus amores. Então, esta semana que vai entrar, eu quero vos dizer que já desde o dia 20 de maio que o Sol deixou Touro e começou a caminhar através do signo de Gêmeos. Ou seja, o Sol entra em mim, por isso é que eu estou para aqui assim resplandecente. Passamos da vibração do elemento Terra, portanto com Touro, e começamos a vibrar na sintonia do ar, que é o que eu sou, uma cabeça no ar. E quem me conhece sabe que é verdade. Com Mercúrio e Vênus já em Gêmeos, e agora com a entrada do Sol também neste signo, a comunicação melhora ainda mais. Agora imaginem, se eu já sou tagarela, Jesus, Deus nos livra. Gêmeos é o signo das trocas. Ai, são trocas e baldrocas, altas engenhocas. Lembram-se dessa? É verdade, tem que passar essa música aqui. Estava a dizer, portanto, o Gêmeos é o signo das trocas, mas também da comunicação e do movimento. O comércio tende a melhorar, também não admira, eles estão a começar a desconfinar, assim como tudo o que envolve acordos, negociações e vendas. Gêmeos rege o sistema nervoso, portanto, estaremos todos mais ansiosos e impulsivos, agitados e impacientes, como todo bom geminiano que se preze, eu tenho vontade de dizer. Todos nós vamos sentir a mudança de energia deste elemento Terra para o elemento bem-ar de Gêmeos. No entanto, cada um vai sentir numa área específica da sua vida estas diferenças todas e estas loucuras todas que o signo de Gêmeos, o Sol no signo de Gêmeos, vai trazer aos signos do zodíaco. Portanto, fiquem para ouvir, porque vamos começar, como é óbvio e como é normal, não é? Com o signo de Carneiro. Portanto, se você é Carneiro ou se você é Carneira, não é? Fiquem atentos porque já vamos já falar daqui a um pouquinho, depois de Invisible Touch dos Genesis, Capa Negra com a Marilyn e a Kátia, Tu e Eu. Epá, eu gosto tanto desta música, eu acho que isto é um sucesso tremendo. E Cat Creole and the Coconuts. Oh Annie, I'm not your daddy. Thank you. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Oh, Ora bem, o Prometido por Aqui Assim não é de vidro, o Prometido por Aqui Assim é devido mesmo. E vamos então começar com o Sol em Carneiro. Carneiro e Carneira. Para esta semana que vai entrar, vocês podem esperar por ainda mais movimento e melhoras na comunicação. Especialmente se vocês estiverem envolvidos com o ensino ou com a escola, portanto, a aprenderem qualquer coisa. O período pode envolver também um acordo ou uma negociação de um projeto que vai resultar rapidamente num novo contrato de trabalho. Opa! Ei, Carneiro, boas notícias! Que fixe! Isso é que é de valor. Porque assim, o que é de valor, de muito valor, é a música. Música, música, música. Olhem esta que eu fui encontrar no fundo do baú. The Sharks, come on, Sava. Come on, Sava. Todos, come see, come see, come see, come see. Se ele compõe é amor. Le stila, we le stila, ju. Come on, Sava. Come see, come see, come see, come see. Se ele compõe é amor. Le stila, we le stila, ju. Holiday in Paris, Sunday afternoon, meeting a French girl, evening walk by moon. So we were dancing on the music, and I was waiting for my chance. I only didn't understand her when she said in French, oh, come on, ça va. Juntos, bora lá. Come see, come see, come see, come see. Se ele compõe é amor. Yes, que la vida se tuja. Come on, sala. Come see, come see, come see, come see. Se ele compõe é amor. Yes, que la vida se tuja. I fell in love in Paris. Know what to do. Walking with my girl, rendezvous for two. I was afraid to kiss my baby. Didn't know what she'd say. Drinking wine by evening in a small cafe. I asked her if she'd kiss me. Ask me something more. But she didn't understand me like I did before. Hey, come on, ça va. Come see, come see, come see, come ça. Tu ne comprends rien à nous. Est-ce que la nuit reste toujours. Come on, ça va. Come see, come see, come see, come sa. Si ne comprends rien à nous. Est-ce que la nuit reste toujours. Come on, ça va. Come see, come see, come see, come sa. Si ne comprends rien à nous. Est-ce que la nuit reste toujours. Come on, ça va. Voilà, voilà, voilà, The Sharks. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. E eu agora apetecia-me continuar assim a dançar e a cantar isto tudo, não era? Pronto, falamos de carneiro. Vamos para touro. Taurinos e taurinas. Tcharam! Vocês continuam mais voltados para as finanças e porque passam também por um bom período de equilíbrio. Aproveitem. Vamos lembrar que Urano está em touro, promovendo mudanças e até mesmo gastos inesperados. Portanto, calma. Vocês devem também ser controlados ao máximo. Controle-se. Touro, controle-se. Finca aí assim os pés na terra e controle-se. Pá, controle-se. Os investimentos estão amplamente beneficiados, especialmente todos aqueles que envolvem, imagine só, a criptomoeda. Eba, pois é, é assim. É verdade, é assim e não é de mais maneira nenhuma. Apetece-me mais uma velhinha, que tal? Vejam lá se lembram desta. Esta é para o Duarte, que nos está a ouvir em Lyon. Des étoiles plein la tête. Dizito olho, planatete e os signos, planatete também. De touro passamos para gêmeos, gêmeos que é o signo do mês. Geminianos e geminianas vão sentir a energia vital a ser retomada progressivamente. É verdade que estava um bocadinho em baixo. Ninguém diria, não é? Fará quando está em altas. É hora de começar a colocar em prática os projetos idealizados nas últimas semanas. Ui, é agora. O período envolve o início de um novo ano astrológico que começa com Mercúrio e Vênus no signo de Gêmeos, beneficiando assim os contactos pessoais e profissionais. Estão a ver, estão a ver. Nem tudo é mau na vida. Este é o 142º dia do ano e faltam apenas 223 dias para acabar este ano definitivamente, para fazermos uma grande festa da romba, todos em confinamento, não é verdade? Vai ser giro e é melhor eu calar-me e irmos à música, sei lá. Esta também é velhinha, eu hoje estou para isto, pá, mas estes sons são altamente... Estes são os Alemar, lembra-se? Carolina, oh Carolina, arredonda a saia. Ai não, era um lagarto. Carolina, momo, tu conta cá, não sejas baixa. Te vais embora, não vais, não, senhor. Quero estar contigo, perto de ti, meu amor. Volta para mim, volta para mim. Dança comigo, dança comigo. Oh Carolina, tu anda cá. Deixa me dizer que eu te amo. E ora toma lá. Oh Carolina, ai meu amor, ai eu amo-te tanto, eu como um grande rei. Oh Carolina, é não fugir de mim, lá porque eu gosto de ti, não é preciso ser o fim. Oh Carolina, ai meu amor, ai eu amo-te tanto, como um grande no branco. E oh Carolina, frente a esta dos Alemar, oh Carolina. Anda cá, filha, anda cá, que eu não faço mãozinho nenhum, querida. Ai, vocês sabem que mais. Estava aqui assim a ouvir o Zalemar com este Carolina e estava a pensar, epá, a sério, os Capa Negra a tocarem isto, o Jerome a cantar isto, e ó, Jerome, a sério, tens que cantar esta música, isto fica altamente na tua voz. Isto vai ser um escândalo se vocês cantarem e tocarem isto. Ó, Capa Negra, estão na escuta? Como é? Que estão na escuta? 02-38-43-48-00. Eu digo em português também, 02-38-43-48-00, ainda até às 4:30 da tarde, ainda temos uma hora pela frente. O meu nome é Carla Gamboa e esta é a Janela Aberta. Oh, mãe! Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Sem dúvida nenhuma, mais que bem-vindos. A nossa alegria é o vosso bem-estar e a vossa companhia. Ai, eu hoje estou romântica. Não é romântica, atenção, é romântica. Eu rimo. Eu não rio-me, rimo, bom fã, não interessa. Vamos para os cangarejos, caranguejo, cangarejos e cangarejas. Vão sentir uma forte necessidade de distanciamento, de solitude, né? E de silêncio. A energia vital é derrubada e começa aquele período do ano em que você tem mesmo que fazer um balanço. E um balanço, eu atrevo-me a dizer que vai ter que ser um balanço bem feito destes últimos 12 meses, ok, caranguejo? O período é ótimo para planejar um novo projeto que será colocado em prática em algumas semanas, está a ver? Nem tudo é mau, temos é que acreditar nas coisas. Para ouvir, Luciana Abreu, gosto desta miúda, gosto, com Daniel Santa Cruz, e adoro este tema, chama-se Tu e Eu. Thank you. Trocamos lágrimas e paixão. Como foi que te perdi? Um momento de ilusão. Fiquei longe de ti. As noites em branco, o negro do dia. Desejo ardente a queima fria. Longe de ti. Já não posso viver assim. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Por aqui assim, vamos continuar à espera das vossas chamadas telefónicas. Isto hoje tem estado movimentado. Gosto, efetivamente. Quero deixar um beijinho muito grande para a Anitta e para o seu Fernando, que fazem um frango assado descomunal. Verdade seja dita. Um beijinho muito grande para vocês. Mais do que isto não digo, porque também não posso. Vamos voltar aos signos. Ora, nós íamos justamente para Leão. Os leões e as leoninas, reunião, vão sentir ainda mais movimento na vida social e aproximação de amigos novos e antigos, mesmo que através das redes sociais, ok? Sim, atenção à la Covid, atenção. Os projetos em equipa que você faz parte, eles ganham força, ali capa negra, e destaque neste período, especialmente se você estiver envolvido com grandes empresas, clubes e ou instituições. Bora lá, Rádio Arc-en-Ciel, Orléans 96 FM, e todos os sábados, é assim, com a Carla Gamboa e a Janela Aberta. Ah, vamos ver se você se lembra desta. Ele era giro, isto foi nos anos 80. Ele era giro, ele era bom como o milho e também cantava muito bem. Esta chama-se The Riddle. Nick Cashaw, para ouvir e gostar, e gostar. Wise men say

olha que isso não se faz. Disseste que se eu fosse audaz, tu tiravas o vestido, prometido é devido. Rompi eu as minhas calças, esfolei mãos e joelhos, e tu reduziste o acordo a um montão de cacos velhos. E eu que vinha de tão longe, do outro lado da rua, fazia o que tu quisesses, só para te poder ver nua. Quero já os almanaques do fantasma e do patinhas, os falcões e os mandrakes. Tão cedo não terás novas milhas. Dessa vez tu não cumpriste e faltaste ao prometido, e eu fiquei sentido e triste. Olha que isso não se faz. Disseste que se eu fosse audaz, tu tiravas o vestido, prometido é de mim. Rui Veloso, pois é. Já passam 4 minutos das 4 da tarde e esta já é a entrada na reta final da janela aberta de hoje. Bolas que o tempo passa tão depressa. Vamos falar ainda sobre os signos, porque ainda temos que saber o que é que se passa com Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Ah, pois é, bebê. Ah, pois é, isto ainda agora a procissão vai no adro. Então vamos lá saber o que é que se diz para Virgem para esta semana que vai entrar. Se você é do signo Virgem, você é virginiano ou virginiana, não é? E pode-se preparar para ainda mais visibilidade e melhora da imagem social e profissional. Este período envolve a chegada do sucesso e do reconhecimento pelos seus talentos. Um novo projeto pode surgir, um novo emprego ou uma promoção também pode ser aprovado, ou então, quem sabe, um empreendimento que pode apresentar muito bons resultados. Por aqui assim, são alturas de voltar à música, como não poderia deixar de ser. Calma e tranquilamente. Ah, não, não, já nos bastou ali sim o prometido é devido. Não, não, nada disso, nada disso, meus amigos. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur, en couleur. Fogo sabujo, fogo sabujo, fogo na canjica. Ai, bonga, ai. Vai no fogo da canjica, não há mais tempo a perder. Pratos fora da cozinha, pra você vir a mordida. Boto, boto, canjica. Boto, boto, canjica. Ai, boto, boto, canjica. Ai, boto, boto, canjica. Disse ao fundo a labareda que a fumaça vai chamar. Põe mais água na panela, pro povo se confortar. Boto, boto, canjica. Ai, boto, boto, canjica. Ai, boto, boto, canjica. Ai, boto, boto, canjica. De todo lugar, estão vindo, estão a chegar. De todo lugar, estão vindo, estão a chegar. Boto, boto, canjica. Ai, boto, boto, canjica. Ai, boto, boto, canjica. Ai, boto, boto, canjica. Canela de barro, yo. Olho de palma, yo. Milho e feijão, yo. Queimado no fundo, é yo. Oh, so, so, so, so, bueno. Ai, hehe. Acaba no fogo da canjica, não há mais tempo a perder. Pratos fora da cozinha pra servir a mortidão. Boto, boto, canjica. Boto, boto, canjica. Aí boto, boto, canjica. Aí boto, boto, canjica. Atiça fundo na labareda que a fumaça vai chamar. Põe mais água na panela pra o povo se confortar. Boto, boto, canjica. Aí boto, boto, canjica. Aí boto, boto, canjica. Aí boto, boto, canjica. De todo lugar estão vindo, estão a chegar. De todo lugar estão vindo, estão a chegar. Aí boto, boto, canjica. Aí boto, boto, canjica. Aí boto, boto, canjica. Aí boto, boto, canjica. Panela de barro é olho de palma. Yo. Milho com feijão. Yo. Queimado no fundo. No fogo da canjica, não há mais tempo a perder. Pratos fora da cozinha pra servir a morte. Não, boto, boto, canjica. Aí boto, boto, canjica. Aí boto, boto, canjica. Aí boto, boto, canjica. Desafunda a labareda que a fumaça vai chamar. Põe mais água na panela pra o povo se confortar. Aí boto, boto, canjica. Aí boto, boto, canjica. Aí boto, boto, canjica. Aí boto, boto, canjica. De todo lugar estão vindo, estão a chegar. De todo lugar estão vindo, estão a chegar. Aí boto, boto, canjica. Aí boto, boto, canjica. Aí boto, boto, canjica. Aí boto, boto, canjica. Panela de barro. Yo, olho de palma. Yo, milho feijão. Yo, queimado no fundo. Yo, ai. Ai, ué. Na panela de barro, feijão, olho de zaga. Boto, boto, suma. Ai, vai chegar com essa cubata. Vamos seguir pé. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Sois pas fâché si je te chante les souvenirs de mes 15 ans. Ne boude pas si tu es absente de mes rêveries d'adolescent. Ces amourettes insignifiantes ont préparé un grand amour. Et c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Oui, c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu l'auras ta revanche. Tu seras ma dernière chanson. Dans chaque fille que j'ai connue, c'est un peu toi que je cherchais. Quand dans mes bras je t'ai tenue, moi je tremblais, je comprenais. sort-il d'une fable pour venir habiter mon rêve? Et ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Oui, ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Sur tes hanches, ne fais pas ses yeux furibonds. Oui, tu auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ses yeux furibonds. Oui, tu auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Bem que sabe ouvir assim estas canções bem antigas. Esta foi na voz de Adamo. Laisse mes mains sur tes anges. Isso também é bom. Ok, continuando com os signos. Balança, balança para aqui, balança para ali. É a minha querida colega Glória, não é? E com a música da Glória, não se esqueçam, às quartas-feiras, entre as 2 e as 4 da tarde. Para ouvir e gostar também, aqui assim, nos 96.2 da Rádio Arconciela. Então vamos lá, oh, balanceiros, balanceiros, balanceiros e balanceiras, vocês podem se envolver com mais dinamismo e entusiasmo com um projeto de publicações e multimédia, com empresas multinacionais e contacto com estrangeiros. Espera aí, então, mas não era também o signo de balança que a semana passada dizia que uma estrangeira vai bater à porta? Faça atenção para não levar com ela na cabeça. Não, era bafa. As viagens são amplamente beneficiadas, boa, especialmente as internacionais. Está na hora de ir de férias a Portugal. O período é ótimo também para se dedicar à espiritualidade. Eu não sei, isto o signo balança, estando aqui assim muito a insistir que vocês têm que se dedicar à espiritualidade. Interiorizem, façam yoga, respirem, vivam, não trabalhem tanto, credo, nossa. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Pronto, vamos lá, vamos mudar aqui assim a onda disto. Oh meu Deus, eu era miúda, eu era garina, Brian Adams, I Need Somebody. Ai, o que a gente dançava e cantava isto. Black and white, and the winner. 96.2 FM, o melhor da música na melhor das rádios. Rádio Arc-en-Ciel em Orléans, diretamente para todos os portugueses. Signo do Escorpião para esta semana. O Escorpião pode se envolver com acordos e negociações de projetos que envolvem parceiros financeiros. Este período envolve também benefícios em novos investimentos, financiamentos e pedidos de empréstimo. Se você estiver envolvido com um processo de divórcio, você será amplamente beneficiado. Ai, porquê que eu não sou Escorpião agora? Não, Gêmeos, está bom. Baby Jane! Em 1980, troca o passe. Um futebolista que se decide meter-se a cantar, ele também. Olha, e fiz-se não bem, porque fez coisas muito giras e tem feito coisas muito giras ao longo dos anos. Este era Rod Stewart com Baby Jane. Mais música, muito mais música ainda para ouvir por aqui assim. E vocês já vão escutar. Para já vamos ainda saber o que é que se passa com o signo... Ah, o signo de... E agora, era Sagitário? É, não é? Era. Sagitário, vamos lá ver. Pelos vistos, Escorpião em grande durante esta semana, como tínhamos falado ainda há pouco. E Sagitário, os Sagitários vão sentir ainda mais movimento na vida social e nos relacionamentos pessoais e profissionais. O período pode estar relacionado com a negociação de parcerias comerciais ou de uma sociedade. O período é também bastante positivo para os relacionamentos afetivos. Há que aproveitar. Signo de Capricórnio. Os capricornianos vão sentir o aumento do movimento no dia-a-dia, que será agitado e com inúmeras atividades. Um novo projeto pode surgir e promover o movimento. Se estiver em busca de uma nova colocação no mercado, pode então receber ótimas notícias durante esta semana. O período é excelente para você aproveitar e cuidar, veja bem, da sua saúde. Exatamente. Veja lá se lembra deste. Vai tudo gritar como o Tarzan. Baltimore, a Thousand Boy. Esta é a entrada na reta final, são os últimos 5 minutos. On a sunny afternoon, jungle life, I'm living in the open. Maybe think that there is all burning bright. I find a blood to sink into the sky. I sit and wonder, there's a message got to you. Oh, as despedidas desta segunda e última hora da Janela Aberta para o dia 22 de maio. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Bah, c'est sûr et certain, espero que vocês nos estejam a ouvir de uma maneira ou de outra, ou pela internet ou diretamente em 96.2 FM, Rádio Arc-en-Ciel. O que é que eu estava a dizer? Que estamos a chegar efetivamente ao fim desta emissão de Janela Aberta para o dia 22 de maio de 2021. Mas ainda antes das despedidas, fiquem então aqui assim os dois últimos signos para hoje. Vamos saber o que é que se passa na vida de Aquário e Peixes durante esta semana que entra. Aquarianos e aquarianas vão estar ainda mais movimentados na vida social e na aproximação de pessoas interessantes, ok? Um romance que vem sendo desenhado pelo universo pode começar a qualquer momento. Portanto, descontraia-se, relaxe e aproveite. O período é ótimo também para se envolver com projetos criativos. E para o signo de Peixes, piscinianos e piscinianas, peixinhos, estarão ainda mais fechados e voltados para as atividades em casa e junto à família. Ou seja, a semana passada já foi o que foi. Esta semana, não sei não, peixes. Cheira-me que é uma depressãozita. Atenção, show, vá de retro. Os trabalhos em office vão se tornar mais produtivos e o período pode envolver acordos e negociações relacionados com a compra ou venda de imóveis. Uma mudança de residência também não está fora do baralho, portanto, aproveite. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pronto, foi bom demais ter estado consigo durante estas duas horas. Eu espero que sábado que vem, às 14 horas, você esteja de volta na melhor sintonia do mundo, que é a sintonia da Arc-en-Ciel. Para as despedidas fica Gloria Gaynor e I Will Survive. Isto não faz mal, elas incham e passam. Beijinhos, meus amores, até sábado que vem. E façam-me o favor de serem muito felizes. Bom fim de semana! Then I spend so many nights thinking how